Scan 3859, livre decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 1612 nós, variando até 21 nós. Olimpos 65, mantenha o ponto de espera da 1-0, temos já um ATR da Trip na final para pouso, ok? Passado travado, 5-4 no quadro. Sente, 5-4 no quadro, continua a aproximação, guardando apenas pistão no zero livre. Aguardando pistão livre, 5-4 no quadro. Trip 5-4 no 4, pouso autorizado. Pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-6-12 nós, variando até 2-0 nós. Para informação, temos um P3 da Força Aérea Brasileira, sua esquerda, perna do vento, mantendo o nome pé e sem interferir com a sua aproximação. 7, pouso 5-4 no 4. Portanto, 3-8-5-9, decolado 5-9, controle em 1-9, decimal 3-5, bom voo. 3-8-5-9, decolado 3-5, bom trabalho, bom final de semana. Bom dia, Santa 3859. Santa 3859, contato radar decolagem, soa para nível de voo 380, saída da EL. Contato radar 380 da EL, Santa 3859. Bravo, Oscar, ciente, mantenha a posição, estimado de sua decolagem, mais 3 minutos. Para Solo Salvador, Oceaner 6311, pronto para o táxi, com 152 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Oceaner 6311, autorizado táxi via Pátio 1, táxi aí, Índia, fone de espera da 10, 21, 9, decimal 6. Pátio 1, no Índia. E ponto será 1-8-6-6-3-1-9. Negativo, são 3620, com o perfil chegado. São 3620, após estar prevista para 2000 pés, QNH-1-0-1-4, autorizado sinal ILS é possibilizado. Campo. Bloqueado. Controle, Papa Romeo, Índia November Alpha, na rotatória, visual com o campo. Papa Romeo, Índia November Alpha, chame torre, 1-8-6. Chama a torre, 1-8-6, Índia November Alpha. Livre à direita, chame solo em 1-2-1-9. 1-2-1-9, 4-1-4. Final, bastante travado, visual com tráfego livrado, 1-2-1-9. Olimpo 00, autorizado, TGR. Ele está até metido, Olimpo 00. Comando vento, Olimpo 00, vento de 1-0-0 graus, 1-4 nós. Ajuste 1-0-1-4. Quilosca aí, ó, tá batendo quilosca alfa, reposta de ponto. Tô recopiando o Papa Romeo em dia novembro, não? Índia November Alfa, mantenha aproximação, continue aproximação, aguarde pista livre para pistão 97. Vai continuar a aproximação da 197, aguardando pista livre, o Índia November Alfa. Aproximador, Alfa Vitor Juliette, na proa rotatória, visual com aeródromo. 5 nós, ajuste no 04, Romeu Bravo Oscar. 3-0, curva pela esquerda, indo no alto. Juliette, 5-4 no 4. Sétimo tempo, eu te espero Olympus 65. Salvador, está passando alta Vitor Juliette na proa da rotatória visual com aeródromo. Olympus 00, mantenha, socorro remeteu 04, mantenha no meu pés, ingresse ao litoral, corredor forte. Na minha escuta aguardando instruções. Litoral, corredor forte, mil pés, Olympus 00. Olympus 65, autorizado a alinhar a pistão na zero. Aguarde para a decolagem. Olympus 65, Romeu Bravo Oscar decolou 04, chama o controle em 1-1-9-35, Romeu Bravo Oscar. 1935, Oscar. Pedro Salvador, bom dia. O Patatão Gosta Vitor Juliette, prova da rotatória, visual do campo. Radar, Sul-Planet Voo 400, sai da arco. Sobe 400 na Arbor, Romeu Bravo Oscar. Seguir na vertical da rotatória, Alfa Vitor Juliette. Torre de November Alfa, sinal 3017. Torre de November Alfa, autorizado pouso na pista 17, vento no 00 graus, 17 nós, ajuste no 04. Pouso autorizado na 17, de November Alfa. Corredor forte, permaneça a sua escuta. Olympus 65, autorizado a decolagem da pista no zero, vento 090 graus, 1-6 nós, mantendo o litoral, aguardando instruções. Olympus 65. É 5 após a decolagem, direita, pardial 145. Salvador, Oxanel 6319, ponto de espera da 10, pronto. Oxanel 6319, mantém ponto de espera. Mantém, 6319. Sua uniforme Índia do Alves estará sujeita a tráfego e autorização da torre. Seria como fazer nada com ele, por favor? Do Lofa, vai fazer a solicitação diretamente à torre, porém fica sujeita ao tráfego em Salvador, que é o aeroporto internacional, ok? Prossegue em condições visuais para a rotatória e aguarde transferência. Certo, visual, visual para a rotatória ainda do Alfa. Localizador 3620. Confirme? Manda Ocean, bom dia. Ocean 6250, autorizar a chegada da Mali, para o nível de voo 050. Mali. 050, por favor. 050, Xanem 6250. 6935, Olympus 65. 0, complexão LS, chame torre 1 no já estacionado? 3 de November Alfa, autorizado a fazer o backtrack, é agilize, tem o tráfego já na final, reporte livre no pista. Bom dia, Olympus 65, decolada 1-0 do alto. 1-8-6, ainda no alto. Salvador, aqui Olympus 65. Era 1 no meu pé. Foi Salvador, Papa Uniforme, Índia Zulu Alto. Torre Salvador, TAM 3620, patrulha externa, baixada travada. 0 milha. No 4 nós, ajuste no 0 no 4. Sempre pousando no hotel, tá 3620. Alfa Vitor Juliette, mantém meu pé, já aposta a final da 17. Alfa Vitor Juliette. Mantendo no meu pé, já aposta a final da 17, Alfa Vitor Juliette. É 5? Tem algum canal específico onde vai manter escuta? Afirmativo, falará em Tango no 8 e Tango do 05 com defesa aérea. Bem, então após 40 milhas em Salvador, só estou autorizado a troca de frequência para manter escuta no canal. TAM 3859, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. TAM 3859, com Recife 251, 3325, bom final de semana, bom trabalho. Canal da Bahia, Centro Alfa. Será possível o Índia Zulu Alfa fazer um toque arremetido e prosseguir para a Praia do Forte para toque arremetida? Confirme a pista, Índia Zulu Alfa. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. 360, 288, ó. Controle, Papa Tanque Local. Prossiga, Papa Tanque Local. Já estou chegando para a Itapuã para cruzamento da 35 e a 28. Aguarde para cruzamento pelo asfalto. Guardarei. Aproximação, aguardando a autorização, a Fabrita Juliette. Sim, retornando, está mantendo agora o 070. Inicialmente para cheque de equipamento, depois para pegar a subida. José, Olimpo 65, sim. Só passando de Los Calvos, chame Torre 18, desse momento. Quem chama 18, meia, Los Calvos? Los Calvos mantém a espera no farol de Itapuã. Vou manter aqui efetuando 360 no farol de Itapuã. Alfa Vitor Juliette, avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento 090 graus, com no 4 nós, ajuste no 0 no 4. Autorizado pouso, Alfa Vitor Juliette. Autorizado táxi via Alfa, ingresso na Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, portão 1-1, TAM 3620. Né, metrês 1-1 autorizado alinhar e manter a pista no 0. Pode manter a pista no 0, metrês 1-1. Quer confirmar para o Olimpo 00, instrução? Olimpo 00, perna do vento da 1-0, a 1000 pés, Olimpo 00. Grato, perna do vento a 1000 pés da 1-0. Deixa você. Após ponto Guardião 02. Ponto Guardião 02. Eu entendi a Zulu Alfa, pode prosseguir para o 97. Zulu Alfa negativo. Guardião 02, reporte pronto para iniciar a decolagem, POB e comandante. Força Olimpo 65, sua para

procedimento correto, reporte pronto para o push e acionamento. Portarão 93. Paulo Salvador, voo 397, da vista para Congonha, para Santa Teresa. Bruno 397, pronto para cópia? Pronto para cópia. Bruno 397, para São Paulo. Autorizado nível de voo 360 via UP Zulu 16, decola da 10 após curva direita, saída da EL, após Leda, após Rui Bride. Controle 1 no 9 decimal 35, TOI 1 no 8 decimal 6. Responder 50 no 0. 935, grato, bom dia. Decolou 1 no 5, chama o controle agora, indo no 9 decimal 35, Limpos vento receptor do vento. Salve, canal 0102. Solicita a curva aí à esquerda, prosseguindo para o setor WIST, que tem como destino o departamento de polícia técnica. Batendo 1000 pés. Gente, limpo base 800. 2000, saída. Dois, autorizado com voo esquerda. Autorizado com voo esquerda, grato, mais um voo. Oxenem 63, 1-1, no contato radar decolagem, supervisor 360, saída da EL. 360, saída da EL, com a direita 63, 1-1, da Oxenem. Papai Romeu, Mike, é com o Vitor, da presente, faz com 360, curvas pela direita, e chame torre 118, decimal 6. 360 pela direita, torre 118, 6, grato. Torre Salvador, bom dia, Papai Romeu, Mike, é com o Vitor. Mike, é com o Vitor, da presente, 360 pela direita, guarda instruções, Mike, é com o Vitor. Quilótica Alfa, reporte cruzamento da 17. Reportarei. Limpo 00, autorizado TGL, vento no 00 graus, 14 nós, ajuste no 0 no 4, ou limpo 00. Negativo, são 3896, mantenha o PC tirar. Vai, mantenha, são 3896. milhas da 17. Reportará 3 milhas da 17 em Deus do Alfa. Autorizado o cruzamento da 17 para o quilo, né? Porte lógica, foi autorizado o reporte para cruzar 10. Reportarei para cruzar 10. Olimpo 00, tocou em Meteos 18, à esquerda, corredor forte, aguarde para instruções. Corredor forte, 1000 pés, aguardando instruções, Olimpo. Olimpo 00, suba para 1500 pés, ajuste no 0 no 4. 1500, ajustando o Olimpo. Luas Calvo cruzou a 17. Reporte para o cruzar o final da 10, quilo lógica alfa. Alfa. Do alfa desça para 1 no 1000 pés, ajuste no 0 no 4. 1000 pés, 0 no 4, ainda do alfa. Macaco Delta, firma 360 pela direita, aguarde o número 2 para pouso. A 1000 no meu pé, sem tráfego na final, um Airbus da Avianca. Poderia repetir, saiu picotado, mano. Niso Alfa, fação 360 à direita. Correção à esquerda, tem tráfego na final, um Airbus da Avianca. 7360 pela esquerda, em Niso Alfa. Niso Alfa cruzou o inocente. Lógico, cruzou a 28, mantenha no meu pé, corredor forte. Corredor forte, na escuta. Torre Salvador, Sinérgica 250, bom dia. Sinérgica 250, fonte em tráfego à sua esquerda. Ultraleve avançado, mantendo espera na final 17 a 1 no meu pés, a 2 milhas. Está autorizado pouso 1 no 0, vento 0 a 0 graus, 1 no 6 nós, ajuste no 0 no 4, Xané 6250. Retrive pouso no 0, 6250, perdão, qual vento mesmo? Xané 6250, vento de 9 0 graus com 15 nós, Xané 6250. Obrigado. Macaco Vida, autorizado 500 pés, né? Tá guarda Airbus, aguardando para, aguardando instruções para a base. Tem outra leve avançada na final da 17, será o número 2 para o pouso. Olimpo 00, vou prossiga para a rotatória 1500 pés, Olimpo 00. Para a rotatória, Olimpo 00. Niso Alfa, reporte a final 17. Esse condições visuais, 1.510, Vera Cruz, reporte Paris. O Xané 6311, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 1251, alterna 133, decimal 25, o Xané 6311, boa. Sete. Mike, é convite a sua visual ultra leve na final do 17? Autorizado toque remetido, pista no 7, vento no 00 graus, 1 no 6 nós, ajuste no 0 no 4. Autorizado toque remetida, índia do golpe. Golpe, 97. Autorizado acionar, respondendo para o táxi. 219. SB2000, ajuste na 0 no 4. Autorizado para 2000 pés, América 14, está para 2 pés. Afinal da nossa frente. Ah, Mike, é com o Vito, gire base, aguardando pista livre. Na base, nossa. Aguarde pista livre, marque a corrida. Quilosca Alfa, confirma intenções? Quilosca Alfa se afastar umas 3, 4 milhas e após retornar aí, positivo? Gente, na minha escuta é após pelo retorno. Na sua escuta para a coordenação. Zulu Alfa, tocou solo 25. Solo ingresso e curva esquerda. Aguarda as instruções. Curva esquerda, aguardar as instruções, Índia Zulu Alfa. Índia Zulu Alfa, confirma intenções? Gostaria de prosseguir apenas para um sobrevoo na Praia do Forte e retorno para o voo completo em Salvador. 7 mil pés de litoral, reporte cruzando. Reporte para cruzar, velho. 1-0. Reporte para cruzar 1-0. É, prosseguir pelo litoral a mil pés, reportará para cruzar o eixo da 1-0. Maquia com vida, autorizado pouso. Pista 1-7, vento de 9-0 graus com 1-7 nós, ajuste no 0 no 4. Ajuste 250, solo 1-219. Torre 1500, está na rotatória, 1500. Diante do Juliette. Alfa, Juliette, porta. Do 923, agora está com o Spec acionamento. Portão, com o Spec acionamento. Do 923, agora está com o Spec acionamento. Guarda. Alô, Salvador, igual a 397, trouxe para o táxi com 1-09, borda, economia de 4 horas. 15, atendendo o Galeão. Uno 397, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-6. Via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-6, com a 397. Uno 397, confirme a autonomia. Aguarde. Pessoas a bordo. 1-09. O parqueamento, bom dia. Fala 260, acena a identificação, chega da mar e desce para o 050. Identificou a mar, 050, voo 260. Agindo, é 23 minutos do Cianera, sua cauda, autorizado posicionamento. Posicionamento do Airbus, autorizado, Gondon 923.